E agora é hora de língua portuguesa. Dicas fáceis para vocês. Afinal, são 200 gramas de mortadela ou 200 gramas de mortadela? Em dicas fáceis da língua portuguesa de hoje, vamos te ajudar a nunca mais pedir 200 gramas de mortadela. A dica fácil de hoje é que quando se trata de unidade de medida, o substantivo grama é masculino. Então devemos dizer sempre 200 gramas, 600 mililitros, 800 miligramas e assim por diante. Entendeu? Então peça na padaria ou no mercado. Eu quero 200 gramas de mussarela e 200 gramas de presunto. Faça uma bela lasanha e me convide para o almoço. Gostou da nossa dica fácil de hoje? Semana que vem tem mais. Até lá!